Drops de Fuga, all new, all different. Então, fugitivos, começando aqui mais um Drops de Fuga, agora na fase depois do all new, all different, rota de fuga. Se você ouviu o episódio 35, você entendeu do que se trata. E all aqui... new, all different, né? Praticamente. E aqui na mesa temos três convidados. Vou dar a palavra aqui primeiro pro nosso amigo Erro. Se apresente, Erro. Olá, gente. Oi, tudo bem com você? Ok, e aqui também temos o Lupin. Olá, pessoal. Na verdade é Lupin, né? Eu quero manter o nome francês, porque eu sou bestado. Mas pra mim é Lupin Ranger. Não, não, nossa, cara, mas você tá no Lupin, Brasil, não, então é Lupin. Ele igual aquele meme, sabe? Que é o cara de cartola, monóculo, dizendo: não me chame de Lupin, me chame de Lupin. Você é Lupin. É o Lupin para você. É, trouxe algum tesouro aqui hoje, cara? Ah, bem que eu queria, cara, mas eles estão tirando de mim, na verdade. E por último, o caça-fantasmas favorito, Caio Ego. Galera, voltando aos podcasts. Glorioso retorno. É, que ninguém se lembrava de mim, vai continuar sem se lembrar, mas tô aqui em volta. Você é o Wally West da podosfera, cara. Dia, cara. Caio Ego estava preso na Speed Force. Puxando a roleta aqui, roleta russa aqui. Se eu contar uma verdade, Errol, você quer trazer a treta pro podcast? Traga a treta. Ah, então, cara, eu tava acompanhando aquela treta do filme da Liga da Justiça, não sei se vocês estão sabendo, que o ator que fez o Cyborg resolveu jogar a merda toda no ventilador, né? Falou que foi maltratado pelo Joss Whedon, pelo Geoff Jones, pelo John Berg, aquela galera lá, lá dos calundos da DC Filmes, né? E aí, a Warner começou a fazer um contra-ataque contra ele, né? Fala, não, ele só está reclamando agora porque cortaram as cenas dele no filme, porque ele não foi chamado pro reboot do Flash, e não sei o quê. Aí o Ray Fisher falou, pô, nada a ver, cara, tô reclamando disso desde antes. E aí, agora eles também soltaram um comunicado falso do filme lá, do Jason Momoa. Aí o Momo apareceu e falou, gente, isso aí é mentira, eles só estão soltando isso pra desviar o foco das denúncias. E aí, a Diane Nelson, a chota larga da DC antigamente, na época do 952. Conversão de termo. Lembra dela? Não, eu tô então... achando graça de conversão no termo que você fez. Ah, mas isso é o melhor do mundo que já fazia, né? Era a pica grossa da DC, virou a chota larga. E aí... alguém comentou no Twitter assim, pô, é engraçado que o Ray Fisher tá soltando cobras e lagartos do Geoff Jones, mas nenhum escritor de quadrinhos apareceu até agora pra reclamar dele, né? O que será? Aí a Diane Nelson chegou, olha, não é por falta de babaquice dele não, viu? Geoff Jones já fez várias vítimas na DC. Aí eu, caralho, quer dizer que o Geoff Jones é um pulha? E aí eu fui pesquisar e descobri que parece que o elenco do seriado Stargirl também odeia ele. Tipo, ah, o pessoal da Warner em geral odeia ele. Parece que ele causou merda também no filme do Lanterna Verde e tal. Enfim, era isso que eu queria soltar aqui pra roda. Eu acho que é fofoca, mas pareceu de qualidade. É, se não me engano, essa do Lanterna Verde, ele falou e tal. Não, porque... ter o meu dedo e um monte de gente tava falando bem, e depois que flopou, ninguém falou bem, né? Todo mundo jogou fora, né? Pulou fora, então... Mas ele... Não, mas até aí, na hora do filme, até o Andrew Garfield defendeu o filme dele. Aí, quando trocou de ato, ele ficava metendo o pau do quanto era ruim. Espetacular Homem-Aranha. Pô, mas aquele filme não tinha como dar certo, cara. O filme teve 5 roteiristas. O Garfield, pelo menos, era fã mesmo, assim, do Homem-Aranha. Ele fala que ele fica puto com as coisas que fizeram com ele no filme. Enchendo o filme, você percebe que outro escritor assumiu a qualquer momento, porque toda hora o filme muda de foco, né? No começo ele quer ficar com a menina, aí depois ele quer achar o assassino, aí depois tem o lagarto, aí depois tem não sei o quê. Depois foda-se o assassino, porque ele não acha. É, ele esquece acha o assassino. Exatamente. É, ele toda hora vai esquecendo das coisas que ele queria fazer, sabe? Esse filme é um dos meus filmes favoritos, cara. Eu adoro esse filme do Homem-Aranha. Sério? Sério, pra mim o Andrew Garfield é o Peter definitivo. Não, é, eu achei que era muito bizarro. Ele pegou muito bem o Homem-Aranha da Era de Prata, né, do Steve Ditko. Mas, tipo, o roteiro do filme eu acho ofensa, cara. O negócio do lagarto descobrir a identidade do Homem-Aranha porque tinha uma câmera escrito propriedade de Peter Parker. Cuidado nessa filha. Não, porra, não. Eu só vi. Ela é estagiária há uma semana aqui no laboratório. Ela vai fazer o soro que vai salvar a cidade a partir de um telefonema que o Peter Parker deu pra ela. Ah, não. Tem aquela parte mega realista do esguindaste, tu lembra? Lembro. Aquilo foi massa. Porque todo filme do Homem-Aranha tem um negócio que é a população ajudando ele. Nos três filmes do Raimi tem isso, aí foram fazer isso. Como é que é? O cara do guindaste saiu da casa dele de madrugada, de algum jeito subiu no topo do prédio onde tinha os guindastes, e todos os guindastes estavam na exata posição pra levar ele pro caminho. Os caras eram workaholic, eles estavam trabalhando de madrugada lá na obra. Eu chamo de governo americano e só falta de trabalhistas, cara. É trabalhando 12 horas por dia no lombo, sem descanso. Que Nova York é legal? Nova York é legal e pequena, né? Porque era os... Ainda acho tudo em conseguir fazer o caminho exato, né? Pra onde ele queria ir. Pois é, né? E ele sabia por onde ele queria ir, eu não lembro porquê. Pior que falando de Homem-Aranha, vocês lembram quando estavam pra escolher o Homem-Aranha da Marvel? Sim. Mais ou menos. 2015 ainda. Eu lembro que eles queriam botar o Asa Butterfly, que é o cara que faz o Sex Education agora, né? Sim, Butterfield, o campo da Liga. É, essa até. Mas tinha outro cara que eu achava mais legal que deveria ter ganhado o papel. Vocês lembram daquela série Teen Wolf e de Maze Runner? Lembro. O Styles. E tava concorrendo também pra ser o Homem-Aranha. Pô, ia ser maneiro, velho. Se tivesse. E na época ele fez um filme que era dos estagiários do Google. Mas é. Aí, tipo, esse cara, ele fez o filme dos estagiários e o personagem dele. Ele é um maluco mega sarcástico, soltando um monte de piadinha. E o visual dele, cara, eu olhei aquilo. Quando saiu, tá negociando pra poder ser o Aranha. Porra, beleza. Naquele filme, pra mim, ele funciona como o Peter Parker meio revoltado com a vida, sabe? Uhum. E quando ele não ganhou o papel... Eu acho o Tom Holland um cara muito legal. Eu acho o Tom Holland um cara muito simpático, muito bem resolvido, sabe? Ele não passa a sensação de... Não é o Tom Holland. O problema não é o Tom Holland. O problema é a Disney em si. Que a Disney tá praticamente transformando o Homem-Aranha em Hannah Montana. Tipo isso. Não, o Peter Parker dele é um cara tão Montana legal que eu não vejo isso transformando o Homem-Aranha. Mas é basicamente isso. Matou, não. Mas a gente tá pensando caramba, muito caso. A gente aquele, tá vendo aquele muito primeiro caso, filme gente. Dele, mano. Cara, eu fiquei muito revoltado naquele primeiro filme dele, cara. Como assim, macho? Tipo assim, ok, que ele é o menino lá, né? Como é o nome dele mesmo? Era o Abutre lá, né? O Abutre lá, não sei o que, eu tô revoltado aqui com o Stark e tal. Aí vai e começa a roubar o negócio lá, aí beleza, ele, vou impedir. Só que no que ele vai impedir, ele, macho, ele tá ajudando um empresário, mano. Tomar no cu, o cara é milionário, nem vai precisar daquelas coisas, porque que ele tá ajudando esse cara, mano? Vai ajudar o Abutre, irmão, o cara tem razão, mano. O cara é um tá trabalhador, um milionário, foi prejudicado. Já que é não, verdade, cara. Mas... O Abutre é o pequeno empresário, que é o que realmente sofre, que não é nem o médio, que é o cara que toma porrada do imposto. Só que ele cai no meme do... Não sei se vocês já viram do Bossa. Que ele fala que a culpa é das grandes fortunas, dos milionários que ferram com tudo. Aí quando olha é o Bossa. Aí ele fala, de esquerda, os banqueiros de esquerda. Ele não entende o jogo. O Abutre acha que é tipo isso. O cara que aprendeu política vindo do Moura, né? É. É isso. É muito fantástico, mas esse filme. Todo filme de herói, os bancos do Brasil são tão filhos das putas que sempre que eu vejo filme de herói tá rolando um assalto a banco, o herói vai pedir, eu fico torcendo pro bandido. É aquela cena que sempre comentam do Arqueiro Verde com o Lanterna, que tem um cara assaltando uma lojinha, roubando fralda, e o arqueiro atirando o braço do vendedor, e fala que você já viu o preço dessa fralda? É engraçado esses filmes, cara. Eu lembro no Power Rangers, Operação Traveloz. O verde, né? O verde não, é o preto, né? Ele é um ladrão de bancos e tudo mais. Aí ele vai assaltar o Banco Central daqui de Fortaleza, né? Aí tem lá bem na fachada: Banco Del Fortaleza, uma coisa assim. Aí o nome em espanhol, né? Fortaleza, que todo mundo fala espanhol. E ele aparece lá de guindaste, numa sala que nem existe. Mas é sempre uma besteira assim, né? Sempre os nomes são em espanhol e é qualquer coisa. Mas você que não compreendeu, que Power Rangers teve multiverso. Naquele universo, não existiu a cor tratada de poderes. Exato, os espanhóis chegaram primeiro e colonizaram. Tá certo. Ah, meu Deus do céu, achei... Na verdade, foi outra coisa, né, o Brasil perdeu a guerra pro Uruguai, aí o Brasil é o Uruguai do Norte agora. Uruguai do Norte. Uruguai, né, que são o Brasil. Todos estamos falando espanhol agora. E, inclusive, o Power Rangers RPM, ele se passa onde o Rio de Janeiro dominou o mundo. Tá tudo exatamente destruído. Aqui, né? Deixaram os cariocas se reproduzirem o suficiente pra destruir o mundo. Fazendo isso, cara, né? O nome da Amazônia, qual, né? O nome daquela inteligência artificial do RPM? Vengex. O Vengex é, na verdade, aquele cara que fica ligando da prisão do Rio de Janeiro. Não, o Vengex é o Carluxo, cara, que passou sua mente pro computador. É o robô, cara, ele programa aquele robô. Surfista! Aí, falando aí, visitante. Alô. Hello. Apresentar aqui o Chimes. Surfista, a gente tá aqui com o Egon e com o Lupin. Olá! E aí, tudo bom com vocês? Bom, rapaz. Tudo? Boa noite, né? Vocês vêm sempre aqui? Opa! Não, primeira vez aqui. Só de passagem. Você é tipo The Cage, tá só de passagem? É, só de passagem. Vou para outro aí, mundo. Ó. Eu vou mudando aqui porque eu estou me alimentando. E aí, já começou aí o cara? Já começamos, cara. Você tá no meio da gravação, inclusive. Show de bola. Não corta isso, não. Deixa eu... Não, vai. É o Drops, vai sair. Já tá os cachorros aí. A gente tá zoando o Carioca, inclusive. Se quiser participar... Excelente. Até a mão do Carioca que apareceu na gravação. É. Tô falando aí que eu vou escutando você. Fala aí. É, isso aqui pra quem paga o Patreon secreto... Consegue poder. Sim. Escuta a gente enquanto janta, pra quem não sabe. É, sim. Cara, que bom que não come, que pena que não como, né? Ah, se você assina o OnlyFans, a gente vai poder ouvir a gente jantando e pelado junto. É! Cara, Jesus, gente... Pior que foi o Zé que ele falou que por R$50 ele fazia alguma coisa de boina, cara. Não me lembro o que era. A gente tinha comido. Ele falou, pô, 50 conto. E ficou o troço, esqueci. Era alguma coisa que ele ia fazer de boina, eu não lembro o que. Mas dinheiro na mão, roupa no chão. Era ensinar a ser um Perk Blinder, rapaz. É, era, ele ia ensinar a ser um Perk Blinder. Filho calculista. Junto com o Ronaldinho Gaúcho, provavelmente. Cara, a gente pode falar mal de Perk Blinder em algum momento do podcast? Pode, a nossa piada interna é baseada nisso, inclusive. Velho, assim, sem nenhum ódio no coração, mas acho que Blader é muito engraçado. A fantasia masculina de um cara de 13 anos de idade. Eu vou ser frio, vou ser calculista e as mulheres vão querer dar pra mim, eu vou matar meus inimigos e vou ganhar muito dinheiro. É tipo aquele jogo do Mafia que tinha no Facebook. Tipo qualquer Zekai, né? É, exatamente. Mas Inuyasha não tinha isso, pô. Inuyasha não tinha boina. Ele tinha a orelhinha de gato, né? É, aí já é fúrio, já é outra parada. Vai demorar um pouquinho pra orelhinha de gato ser aceita. Ele tinha aquele gigolete. Ele tinha aquele gigolete de gatinha, tá ligado? É isso que ele tinha. Falou muito, em conteúdo fúrio, o surfista logo aparece, né? Muito melhor. O surfista sabe melhor. Exatamente os termos. Sabe? Ele tá sempre na Deep Web. Surfista, qual é a sua persona? Rapaz, eu não entendi, não. Cortou aqui pra mim. Não sei se é a minha internet. Repete, por favor. Eu perguntei qual é a sua fursona. Se você fosse um furry, qual animal você seria? Ah! Eu acho que eu seria um tatu-bola. Tatu-bola é um bom animal. Meu Deus do céu. Obrigado. Ele seria um fuleco. Foi bastante específico. Muito! Não é não? Não é não? Já tá no Olha. Imaginário do brasileiro. Então. Foi animal da Copa. Olha lá. Melhor, todo mundo vai ter que responder essa pergunta agora, na moral. Será que tem H34 do fuleco? Você acha que não? Vai ter alguém aí que vai responder virar lata caramelo, será? Vamos ver, cara ouvinte. Infelizmente tenho que bancar um machão porque eu já fiz uma tatuagem de uma onça no braço, então não... Meu Deus do céu, gente. Onça pintada? Cara, eu entrei no site da Regra 34 e muito pornô do fuleco. Jesus. Quis por pesquisa científica. Cara, eu fui de curiosidade, vou até botar o link aqui pra você. Não, por favor. Cara, que foi muito tempo fechar isso. Eu cliquei aqui. Hentai do fuleco, mano. Ah, mas o Egon seria a onça pintada, que é aquele maluco do Tekken, né? Que é uma, que usa a máscara de onça. O King. Tiger King. O Egon seria o quê? O Crash Bandicoot mesmo? Não, acho que eu seria um lobo. Ou o Leão do Proerd. Leão do Proerd é bom. Leão do Proerd, pode ser. Com a blusinha, né? Com a blusinha preta, assim. Só com a blusa, aquela... Definindo os músculos. Aquele, tomara que caia, como é? Aquele topzinho, né? Do Leão do Proerd. Com a giromba de fora. Então, assim. Melhor pegar aquela que é dos anos 80, que é... Que fica deixando o abdômen todo à vista, sabe? Então, isso! É essa, justamente essa. É essa que ele usa. É aquela de figurante do Yu Yu Hakusho, né? De Jojo, pô? É de Jojo também. Cara, eu vou escolher o óbvio pela minha aparência, que sempre se escolhem, seria urso. Qual? Polar? O pardo? Ou o panda? O pardo mesmo. Eu gostei. Qual dos três, né? Qual dos três tipos, né? É que eu lembrei disso, sem curto. Eu também acabei de lembrar, isso não é um bom sinal. Você, Lupa, voltou sem curto. Ah, cara, deixa eu ver aqui. Aquele bicho lá do Nescau é o que é mesmo? É um... Nescau? É um tigre, é? Nescau, sim, do Nescau. Sim, do Nescau. Ah, Nescau cereal, cereal radical. Isso, mano. É um coelho, né? É um tigre. Tigre? Sim. Ah, o coelho é o Nesquik, né? É isso mesmo. Caraca, tem que ser um carnívoro, então. Atenção, ouvinte do Rota de Fuga, faça o fanart. Não, faz de novo. Ó, peraí, calma. O tigre é aquele do Sucrilhos, né, não? Sim, que é do Nescau. Sucrilhos é do Nescau? Eu não sabia. É? Monopólio, cara. Monopólio. É o cereal do Nescau, mano. Tu tá estranho. Eu não sabia, não, cara. Rapaz. Eu também não sabia, não. Olha aí, ó. Minha cabeça explodiu agora aqui. Cabeça explodiu. Surfista, capitalismo, oligopólio. Oligopólio. São foda. É foda, é osso. Vou te contar uma coisa. Del Valle é da Coca-Cola, inclusive. Ah, cara, sério? Mas Coca-Cola compra tudo, né, mano? Menos Guaraná Antártica. Eu até tava aqui. E o Dolly. Cortando meu... Vocês conhecem o Dolly? Vocês lembram quando o Dolly foi preso? Não sei se vocês lembram, quando o dono da Dolly foi preso por lavagem de dinheiro. Ah, lembro. Não lembro. Ele foi preso com o papel escrito, é culpa da Coca-Cola? Sim, sim. Ah, calma. Gorete, mano. Essa revelação foi bombástica, hein? Porque eu até tava cortando aqui, né, a cara? Minha... É... Tava até cortando minha agenda aqui. Eu mandei imagem pra vocês da Gorete, que é o novo monopólio do capitalismo. Maneiro que são do nada. Cara, ia ser muito maneiro se fossem três pessoas diferentes e não tivesse nenhuma ligação. Ela contrata pessoas chamadas Gorete, né? Trabalhar. É, porque eu não vou falar meu nome verdadeiro, porém no meu trabalho, fato engraçado, já tiveram três funcionários com o mesmo nome. E sempre tem alguma coincidência. Tipo, o primeiro que teve lá com o mesmo nome que eu, a gente tinha uma namorada com o mesmo nome. Meu Deus, cara. Não era a mesma pessoa, tá? Só pra constar. Era a mesma namorada? Não era a mesma. É, ah, e menos depois... mal, né, cara? É, menos. Aí depois a outra que entrou. É que você tem contra, cara. Você por isso que ele namora mesmo, não. Pensou deixar eles. Poliamor. Mas aí depois que entrou o outro colega lá que tem o mesmo nome. Porque eles têm o mesmo CPF, né? Se tem o mesmo nome, eles têm o mesmo CPF. É só dobrado. Ai, ai. O outro moleque que entrou, a mãe dele tem o mesmo nome que a minha mãe. Ah, isso eu já vi também acontecer. A gente tem o mesmo nome e o mesmo nome de mãe. Invadir o quarto dele. É o pessoal da resistência Tokusatsu. Caraca, mano. Eu pensei o cara fantasiado de Samu Minão invadindo a casa dele, hein, mano. Cara, depois a gente tem que mandar essa imagem aqui no chat, velho. Coisa ridícula, velho. Peraí, deixa eu mandar agora. Mano, vocês são resistentes? Mano, é muito sem noção, velho. Não tem, né? Pode ser que tenha parado. Achei. Achou? Tá aí. Só existe uma página, um grupo e um canal oficial da Resistência Tokusatsu. Esse chassi de grilo. Esse insecto forçando aí. É com o peteleco caindo no chão, velho. Ai, ai. Caramba, meu Deus. Tá coragem, viu? Por isso que eu vou fazer cosplay de Shotaro do Kamen Rider Dabu. Que é bem mais estiloso. Não, cara, tem que fazer do que deu certo, cara. Um sapato azul e outro vermelho. Porque, cara, eu vestiria muito daquele jeito. Porque o maluco é muito estiloso, velho. Caraca, que bonito, estiloso. Viu, mano? Falando de coisa andar na rua também desse jeito, tá vendo? Eu andaria. Os cara falam mal de Perk Blinders, né? Que tem boininha e colete, mano. Mas ficam falando aí que andariam de sapato um azul e outro vermelho. Muito bem, viu? Enfim, a hipocrisia, né? Aquele meme, né? Enfim, a hipocrisia. Ainda, gente. Eu queria que ia falar da Amazon aqui, Prime. Cara, que chassi de grilo, aqui, tô impressionado com isso ainda. Acho que se bater muito um pedaço, magro, o cara voa. Vocês têm Amazon Prime? Assim, assinam Amazon Prime? Pô. Não, mas eu fico sabendo das tretas. É, eles botaram Guerreiras Mágicas de Rei Art no catálogo. Aí o pessoal tá todo animado, né? Eba! E aí foram ver, descobriram que gravava VHS. Com, agenda de fã. Foi, cara. Botaram no domingo à noite. Botaram no domingo à noite. Aí na segunda de manhã já descobriram que na verdade eram gravações de televisão. Puta que pariu, mano. Caraca, mano. Foda, muito brasileiro isso, gente. Caralho. Gente, eu tava pensando numa coisa. Quando o Sato mete uma legenda traduzindo pro ouvinte que é do Rota de Fuga e não do Super Hero Time, o Sr. Sato, da Sato Company, é o cara que trouxe os Tokusatsu pro Brasil e tá tentando trazer agora de novo. Ele também traz os animes. Eu tava pensando, quando ele pega uma legenda de fansub, na teoria ele não pode fazer, ele pode fazer isso, não pode? Porque ele é dono do material usado? É, ele sim, pode, não, ele pode, é dono, sim. Pode, a gente tem direito autoral próprio. Tem direito autoral próprio? Tem. Legenda e dublagem tem direitos próprios e diferentes, assim. É por isso que quando você bota um filme legendado e dublado, são diferentes. É, a legenda pode ser de um jeito, a legenda vai estar de um jeito e a dublagem vai estar de outro. O texto pode ser alterado entre um e outro. Fiquei pensando... A tradução deles, cada um é protegido por direitos autorais. Ah, tá. Eu fiquei pensando, tipo assim, igual a polêmica do Garo, que foi de fansub, porque na teoria ele tem um jeito de Garo, e a parada é ilegal. Ele podia... Eu fiquei pensando se ele não legalmente, se ele não podia pegar a legenda lá e, tipo... Tá, eu posso usar porque eu estou usando de Garo. É a competição de quem tá mais errada aí, porque a legenda não pode fazer... Isso também sem permissão. A gente não pode pegar... É tipo você... A legenda mesmo sendo ilegal. Não sei porque você fez um... Você chamou um amigo pra vocês roubarem uma loja. Aí vocês roubaram a loja e combinaram que vocês ficar com metade do lucro, né? E aí o amigo vai lá e rouba você. Você não vai pra polícia falar, ô, acabei de roubar uma loja ali com meu amigo e o cara roubou o dinheiro que era pra ficar comigo. Vamos lá ver. Depende. Tá? É no Rio de Janeiro? É verdade. Eu esqueci. No Rio de Janeiro a gente vai lá e toma o. Você divide uma parte. No Rio de Janeiro os dois assaltantes eram policiais. A loja era de policial, só que ilegal. Não, só que aposentado, cara. Tem que entender isso. Quando você se aposenta, você monta uma lojinha ali. Só nega um imposto aqui ali. Manda um abraço pra gente pensando na Porta dos Fundos. É, o dono da loja era um general aposentado e os caras que roubaram eram dois caras da reserva. É isso. Vocês sabem que isso vai acontecer, né? Não sei se ouviram um papotário, que é o cara explicando do... da época da greve dos policiais, o Peixoto, o papotário Peixoto. Ah, eu lembro, vi isso. Cara, quando ele tá explicando aquele esquema todo do segurança de galeria, tudo ele é real, cara. Quando ele explica do restaurante lá, tudo aquilo ali é real, eles não estão zoando, aquele áudio é verdadeiro. Aqueles conceitos todos. Eu já imaginei. É tipo Star Wars, tipo, todas as histórias são verdade, é. Tipo, todas as histórias sobre o Rio são verdade. Eu lembro de uma história do Rio que era um cara que trabalhava de segurança numa lojinha que ficava na central do Brasil. E aí no dia que ele foi trabalhar, tava rolando um arrastão. E era muito bandido, assim, os caras estavam roubando a loja loucamente, assim, as lojas num ritmo frenético. E aí o cara ficou com medo dos caras descobrirem que ele era segurança em uma das lojas e bater nele. Aí o que ele fez? Roubou a loja junto. E aí ele foi embora com o produto lá. Deixou lá as coisas lá, pegou umas coisas e vazou. É. Tipo, aí chega outro dia, pô, tu se safou, tu não vai devolver não, hã? Não, eu entreguei ali a mercadoria pros caras. Mas é, gente. No, é, in Rio is different. Vocês lembram do... A foto dos gringos com camisa do Brasil, de escola pública aqui do Rio, escola municipal? Lembro. Então, cariocas pegaram a camisa de escola municipal e venderam dizendo que era camisa de edição limitada das Olimpíadas. E agora... e na moral, eu espero muito que faça sucesso, que tenha feito. Mas daqui a uns 5 anos eu ver uma geração de gringos, mais gringos ainda, usando camisa de escola municipal, achando que é tipo estilo brasileiro. Cara, o Rio é sensacional, cara. Isso aí, essa foi sensacional, foi muito boa, foi muito bom. Cara, você imagina. Ponto pro Rio. O cara vai lá e falsifica essa camisa pra poder vender e o maluco para. Oh, this t-shirt is fake. O maluco começa a explicar que o logo da camiseta, o escola municipal, tá, sei lá, com tom de cor errado. Que uma camisa verdadeira da escola, da marca Escola Municipal, é de tal. Virou uma grife, né? É, o tecido não é assim, não sei o quê. Cara, mano, o maluco vendeu por... Era R$150 R$150 que eu tava vendendo. Essa camisa é 10 conto, cara. 10 a 15 conto. Caraca, mano, você tá me lembrando de uma coisa agora, mano. Cara, essa camisa é municipal, né? Na escola municipal? É, isso é de graça, não? Pros alunos? É de graça. Mas ela cara, eu comprei essa camisa porque eu sou aluno estadual. Minha, a minha foi diferente, porque eu fui aluno do estadual. E eles te dão uma camisa pro ano inteiro, cara. Então aí, tem que comprar, é? Você vai comprando, só que eles não vendem não camisa porque é escola. Então você vai comprando em lojas que vendem. Armarinho, sempre vende. Eu tô me lembrando agora, quando eu tava no ensino médio, no segundo ano, né? A gente tava com um probleminha de farda. Aí eu, não, beleza, vou trocar aqui a farda e tal, né? Aí eu peguei e vou e chego lá na secretaria. Aí tá lá, diz assim: ei, eu tô afim de trocar aqui a farda. Ah, vai naquela sacola ali, ó, que lá tem umas lá, escolhe lá uma tua lá. Aí eu, ah, tá bom. Aí eu fui, peguei uma, aí achei mais ou menos. Aí, ah, beleza, vou levar uma aqui. Aí, beleza. Aí fechei, engomei, voltei pra sala. Aí vesti, ah, não gostei não, vou voltar, vou lá trocar de novo. Aí o pessoal já não tava mandando nem bola, aí eu peguei mais uma. Aí depois peguei mais outra. Aí eu botei, aí eu tinha uma calça que o bolso era enorme, assim, era minha coxa inteira. Caraca. Aí eu fui, botei uma lá, botei outra, aí quando cheguei na sala eu fui distribuindo pro pessoal que queria farda nova. Caraca, mano, você, eu gostei muito, foi isso, foi. Muito bem. Isso foi. Muito bem. Aí ele disse que não tinha pegado nenhum tesouro aí. É. Foda do colégio, tesouro. Pô, mas a minha camisa é difícil de achar, cara, pra comprar. Foi 15 conto porque eu sou gordo. Eu já era gordo. Mas aí a gente já tá aprendendo as novas utilidades de camisa de colégio, né? Chega o carnaval, você pega umas 10, chega pro Guinho dizendo que é a camisa da Portela, da Mangueira, oficial. Vendo por R$300. Vocês sabem que eu vou fazer isso, né? Vocês sabem que eu vou fazer isso. Joga uma tinta rosa na camisa e é abadá, né, cara? Isso. Mano, próximo carnaval que tiver, eu vou fazer isso com os gringos, eu vou pagar o Nintendo Switch desse jeito. Vou investir R$100 em camisa de escola estadual e vou vender pra gringo a 300. Olha aí, tá vendo aí, pessoal? O Calibax se entregou inteiramente ao capitalismo, né? Errado, eu vou comprar um Switch, o que sobrar aqui, provavelmente vai sobrar de trouxa. Vou fazer uma doação aí e é isso aí. O capitalismo não vai sobrar, é fundado. Não vai sobrar, porque no ano que vem vai estar 10... dólares, então não fica tanta ilusão. Não, gente. Você vai conseguir pagar dois pacotes de arroz. A gente vai colocar de uma de novo, vou tirar de pra poder baixar o dólar. Vocês não entendendo como vai funcionar. Cara, e por que vender um dólar, então? Jovem é muito esquisito. Mais esquisito que ele vê. Eita. O Errol mandou a foto aqui, parece que o presidente já fazia isso, pelo visto. Ele roubava a mochila de paraquedista lá do exército e vendia como mochila normal, assim. Ele tirava a caralho. Olha, o que é a mochila? Caralho, mano, deixa eu te falar aqui. Parece que todo mundo no Rio é pilantra, né, bicho? Eu acho que é cultural, quem diria, né? Caraca, mano. Quem diria que o símbolo... O símbolo Disney o símbolo Disney do Brasil é o Zé Carioca, né, cara? Que é exatamente o brasileiro, né, mano? Quer dizer, carioca mesmo, né? Que é malandro. Mas é aí que dissemina pra todo o Brasil, né, cara? Pois é, cara. Cara, eu sou carioca e sou flamenguista. A sorte que eu tenho o fator nerd pra poder anular as características. Não sei se vocês viram um capítulo do manga. Eu não vou dizer o nome porque eu não quero que essa porra fique popular. Aquele one shot, que ele é Bob, imitando. É. Cara, eu fiquei rindo de nervoso daquilo. O japonês. Primeiro que ele sai plagiando um bocado de filme brasileiro ali, dá pra notar. Que ele fica plagiando aquele filme da Globo, tudo de favela. Eles vão exagerar. Mas aí, cara. Não, aí você tá errado, sabe por quê? Porque quando o Alan Moore vai lá e faz a Liga Extraordinária, que ele coloca tudo no mesmo universo, todo mundo aplaude. Aí quando o maluco vai lá e coloca a Tropa de Elite, Cidade de Deus, tudo no mesmo universo, primeira todo mundo foi reclamar de página. Primeira página já tem Cadê o Baiano? Que é um clássico. Caraca, passei a minha infância e adolescência falando isso, cara. Cadê o Baiano? Caraca, mano, eu passei uma geração inteira falando. O ator que fez o Baiano, ele nem tem mais nome próprio agora, ele tá chamado de Baiano. É, o cara fez um monte de novela e tudo, né? É tipo latino. Muita coisa. Você sabe o nome do Latino? Não, mas o Latino é o nome artístico dele, né, pô? Ah, ele quer. Tipo, ele, na identidade dele já deve ter mudado até o nome, mano. É tipo o ator que fez o Jamanta. Ninguém sabe o nome dele. Já pensou se o Trump. Cara, eu tinha uma piada quando o Trump foi se eleger a primeira vez. Que o Latino estaria na festa lá de posse do Trump. Pra ele fazer uma moral com os latinos. Ele chamou o mais latino de todos, que era o Latino. O homem se chama Latino. Ele deve ser latino. Exato. Isso parece piada do Saturday Night Live, né, cara? Sim, isso é muito bom. Latino. A melhor piada do Latino. Eu acho aquela que o Latino tá perdendo a oportunidade de adotar um cachorro e chamar ele de Falando. Pior que ele. O pior é que o Latino ele sabe se zoar. Vocês teve um vídeo do Porta dos Fundos, que é o pessoal querendo fazer o próximo hit do carnaval. E eles começam, tipo assim, um monte de música, uma ideia só de cacofonia. E no final eles criam uma música e o maluco pega o telefone e fala: Latino, temos o próximo hit. Aí a cena do podcast é o Latino fazendo um clipe da música. Caraca. É muito do nada. Vem o Latino cantando, fazendo a dancinha e tal. Caraca. Esse sabe se zoar. É muito bom esse vídeo. É muito bom esse vídeo. Eles fazem uma hora com a questão do hit do carnaval, né? Que sempre é uma coisa assim, aleatória, né? Inclusive, o próximo hit do carnaval eu acho que vai ser o funk da Cardi B. O Coronavirus. Coronavirus. Se tudo der certo, todo mundo vacinado dançando isso. Poxa, tem muita fé no governo brasileiro, né? Caraca, eu vai ter nem agulha. Eu tenho um governo chinês. Se não tiver agulha, a gente... Piada que eu tinha feito quando... Eu tava falando da vacina de Cuba. Ah! Aí a primeira coisa que devem sair é fake news de que a vacina vai transformar as pessoas em médicos cubanos de pulmões. E o Godoc no grupo disse que. Aí o Godoc no grupo disse que se isso for verdade, ele quer 4 vacinas em cada braço. E a vacina vai te formar em medicina, né? É. Vai te dar saúde e educação, né? É aquele clássico. Saúde, educação e segurança. Cuba, você tem 3 coisas: saúde, educação e segurança. Só 3 coisas presta. Você já dá pra criar um super-herói assim, que é o homem cubano. Aí ele fica no Brasil, ele não fica doente, ele é a prova de tiros. Não, eu tenho a história. Era um ANCAP. Revoltado, monarquista, de 13 anos, que era filho do doutrinador. E os pais dele obrigaram ele a tomar vacina, senão ia cortar a mesada e ele não ia conseguir comprar o todinho dele, pra tomar todinho. E aí, ele pegou, foi pra fila de vacinação e só tinha vacina cubana. E ele, revoltado, tomou a vacina cubana. E a vacina cubana tornou ele em comunista, médico, barbudo... E desde então ele é o Capitão Cuba. Ai, ai. Cuba Man. Cuba Man. E agora ele viaja por aí espalhando comunismo e saúde sem fronteiras. Ele é tipo aquele... Ah, o salsichinha do amor lá do The Boys. É. É praticamente isso. Ai, ai. Eu lembro daquela tirinha do Caio Oliveira, do Super Ancap, né? Que era o maluco com filtro de castidade. Não, não era dele, não. Tá ligado. Você é dele, não? Eu teve Batman e Superman atrás dele. Mas não era dele, não. Eu sei qual era que ele tá dizendo. É, não. Desculpa aí, Caio. E tem até a mãe ainda entregando o leite com pero pra ele, né? Tá dizendo? Essa mesmo. Cara, é absurdo. Outro dia eu tava no meu trabalho e eu escutei o cara comentando seriamente que a vacina chinesa é feita com uma parada que vai modificar o DNA das pessoas, vai reescrever o DNA. Cara, como se fosse fácil assim, né, mano? Não, eu parei pra explicar. Você escreveu DNA, você vai pra Chernobyl. Sim, eu parei pra explicar. Se não fosse fácil, eu acho que eu não conseguia, curtir, não conseguia. É, eu tive que explicar que não é assim, a pessoa não acreditou. Porque ela viu no YouTube que era um médico que tava falando. Então o médico tem propriedade. Aí eu falei, me mostra o CRM dele. Aí eu falei, me mostra o CRM. Peraí, a vacina é coach, cara? Reprogramação do DNA? É tipo isso. Mano, sabe o que é coach aqui? Eu também sou fã de Velozes e Furiosos, eu fico meio triste com isso. essa imagem do Aaron aí que ele mandou. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô estourado, meu áudio tá estourado? Ou tá... tá estourado, o editor agradece. Me diz aí agora, eu vou falando aqui, você vai dizer. E aí, tá indo, eu vou consertar depois. Tu abaixou o somzinho, né? Só pra avisar, surfista, esse episódio é depois do reboot do Rota, do All New All Different, tá? Ah, você bota lá no tu não, já esse falei pode que... até sair antes. Esse pode até sair antes daquele. Esse aqui é Drops, pode sair até antes daquele outro lá, do que eu tô editando ainda. E me dá mais tempo pra editar com calma e tal, do jeito que eu gosto. É que eu já comecei falando do reboot dele, cara. Por isso que eu tô te falando. Eu já não sei se é como o segundo. Beleza. É o 36, né? Isso. Ele já vai ser no universo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Esse episódio a gente já mudou o gênero das pessoas. Já teve reclamação no Twitter. Beleza. Eu lembrei do monarquista que eu tava discutindo no Twitter outro dia agora. O cara tava defendendo que o capitalismo e a monarquia são maravilhosos, gente. Oh, meu Deus. Tá, se o Brasil fosse um falando isso. Se você vive dele, é maravilhoso. Falando dessa merda, cara. Cara, eu só sei que o maluco ficou falando, teve uma hora que eu cansei, vocês viram. Eu tava pra ir pro trabalho, eu deixei ele lá. Eu acho que ele deve ter pensado e ganhou a discussão. Ah, tá bom. Não vou me estressar com um monarquista de 13 anos de idade. Cara, tem um negócio que é tipo, quando a pessoa é tão estúpida que ela é incapaz de reconhecer que tá sendo estúpida. Ah, lei de alguma coisa, não é? É, eu esqueci essa lei, o nome dela. Mas uma vez eu discuti com um monarquista também. A conversa toda era em torno do o passado era melhor do que o presente. Antigamente as coisas eram boas. Aí eu ia falando as coisas pra ele. É, sempre. Ele disse, né, cara? Eu não quis zerar pra chegar. É. Era bom os dos brancos chegarem. Eu conversava com o cara e ele não conseguia entender, assim, do ponto de vista de jeito nenhum. E aí, quando ele parecia que ele tava entendendo, ele voltava pro começo da discussão. E ele fez isso umas 3 vezes. Aí eu falei, cara, aí não dá pra discutir com você. Ele se auto-rebutava. Pra poder... Exatamente. Ganhar no cansaço. Ganhar no cansaço. Cara, é tipo o meu celular, quando ele pegou um vírus, que quando ia formatar ele, ele cancelava a formatação, o vírus, e voltava pro início. Antes de eu formatar, é tipo isso. O vírus reprogramou o celular. Mas era, eu mandava o comando de formatar, ele começava, ele apagava quase tudo, e depois ele não completava a formatação, continuou com o vírus. O jogo virou, queridinho. É. Nem hard reset funcionava. Eu nem lembro como é que foi resolvido. Na verdade, o vírus tomou teu celular. Ele virou o próprio software do teu celular agora. Ele parasitou teu celular e vive nada, né? É, que só já foi embora, mas celular era o vírus, era o Skynet 0.1. Provavelmente, acho... cara. Cara, eu tinha um problema desse, acho que foi ano passado. Voltando pro começo da conversa, é o Carlos que botou backup no teu celular. Mas eu era novo, cara, eu não era de direita. Eu era um garoto de 14 anos de direita. Foi, tá. O Carlos veio do futuro, né? Pra poder impedir que eu virasse como... Era. Não, cara, eu, assim, eu vou ser sincero, cara. Mas quando era moleque, eu criticava até, sei lá, qualquer coisa que me chateasse, sabe? Aí eu criticava. Não posso dizer que eu era de direita nem de esquerda, não. Eu era leitor da Veja, cara. Cara, eu apoiei a campanha do Maia. Engraçado, eu nunca tive esse problema. Nunca, vocês falando aí, né? Eu perguntou se todo mundo era de direita. Cara, eu acho que eu nunca me considerei de direita, nem na adolescência, assim, nem. Porque meu pai sempre foi muito crítico pra. Meu pai sempre foi muito. Por exemplo, no governo de FHC, que é o governo que tava. Que eu, da minha infância, assim, né? Meu pai era extremamente crítico. Eu passei a infância assistindo a boa época do Cacete Planeta, que eles tacavam pau direto nos políticos, assim, no principalmente FHC, era direto piada, sabe, tipo, fazer uns comentários bem legais e tal, e meu pai era extremamente crítico ao FHC, então eu sempre tive meio que uma raivinha, assim, de neoliberalzinho de merda, como diz o Ciro Gomes, que é um outro. E, tipo, quando o Lula ascendeu ao poder, né, cara, foi, assim, uma coisa maravilhosa aqui em casa. Casa aqui, pelo menos, foi, tipo, lá em casa, né, que eu moro com minha esposa, mas lá em casa foi, tipo, festa também, sabe? Tipo, finalmente um governo realmente que vai olhar, tipo, assim, aquele sentimento de que um governo vai olhar pra gente, tá? E voltante do PT até. Deixa eu ver. Até. Bem dizer, a última eleição, praticamente. A última que vale, né? Que foi que a Dilma ganhou. Depois a última, dessa... Não teve que valer, né? A minha lembrança de discussão política, acho que era quando eu tinha uns 11 anos. E a gente não falava tanto assim, porque nas eleições presidenciais, né, tinha aquele negócio lá do populismo do Lula, que realmente era o carro forte, né, de gente que era pobre. Aí beleza, eu comprei essa ideia. Só que para governador aqui pro estado, aqui no Ceará pelo menos, a situação já era diferente, porque o cara que tava do lado do Lula, o cara era mega corrupto. E a galera no meio que não comprou muito o discurso dele, não. Então, nisso aí eu já fiquei bem rachado. Quem ganhou foi um cara de esquerda mesmo, só que ele não acendia tanto aqui para aquele lado, né? Mas só que a discussão não era nem tanto de se era isso ou era aquilo. Era mais as propostas que os candidatos tinham pro governo, o que ia fazer, né? Que queriam fazer, o que estavam fazendo, né? E era até legal, sabe? Antes de descobrir que era direita, esquerda e tudo mais, era interessante discutir política dessa forma. Cara, Perdão, Calibac, falei por cima de ti, pode falar aí. É que eu ia falar que era uma época boa que a gente olhava a proposta de candidato, sabe? Não era assim, esse não quer me matar. Não, é aí que tá. Cara, eu não vou tentar me alongar, mas o legal dessa época, entre aspas, assim, não é um saudosismo, tá? Porque realmente essa época aí, a gente também foi muito. A Lula pode ser saudosista, provavelmente tá melhor que agora. pode ser, né? Pode ser saudosista, né? Mas assim, saudosista, não nostálgico, né? Não, cara. A empregada tava indo pra Disney, onde já se viu. Aeroporto parecia rodoviária. Que ultraje, né? Eu quase falando sério agora, na época do Lula, todo domingo, quando eu andava na rua, eu sentia cheiro de churrasco. Era domingo, era dia de churrasco. Mano, eu vi um post eu que eu quase tive. Nunca mais andei na rua sem sentir cheiro. Que era basicamente uma mulher reclamando num grupo do Facebook de gente com dinheiro que Réveillon o pessoal queria cobrar, acho que era 800. O garçom queria cobrar um valor relativamente justo pra trabalhar a noite inteira. Não a noite inteira. Mas X quantidade de horas do ano novo. E ela queria contratar acho que 5 garçons e o dinheiro não ia dar porque o pobre tava muito exigente pra trabalhar. E que graças ao Bolsonaro, que foi pra 2018. Ela ia poder chamar não sei quantos garçons pagando, tipo, acho que, sei lá, R$300 pra cada. Um valor, tipo, menos de, tipo, bem, bem da metade do que ela ia pagar normalmente no mundo justo, sabe? Onde o trabalho fosse valorizado, ela tava comemorando isso. Aí ela ia sair. Aí ela ia sair ganhando, né? Muito antes do Bolsonaro. O bolsonarismo existe muito antes do Bolsonaro aparecer no cenário político. Ah, sim. Aí é que tá, é isso que eu ia falar. Todo mundo parou. É legal, né? Que todo mundo fala ao mesmo tempo, depois todo mundo para ao mesmo tempo, né? É incrível, né? Chegou, cara. A sinergia desse podcast tá ótima. Tá muito, muito louco. Tá muito boa. Não, mas tô falando assim, é isso que eu ia falar, tipo, que vocês falam, vocês citaram aí agora com relação a essa questão do bolsonarismo antes do Bolsonaro, né? A gente primeiro de tudo, a gente se enganou por vários e vários anos de ouvir que existiam três coisas que você não discutia. Uma delas era política, a outra era futebol. Eu não lembro da terceira. Se alguém lembrar aí, religião. Falo, pode mandar. Era religião, exatamente. A gente virou um talibã cristão, evangélico. Isso, exatamente. O fim que deu, né? Mas o fim que deu. É. Mas o bolsonarismo existia antes do Bolsonaro porque o que aconteceu? Anos e anos, né, cara? Anos e anos de golpismo sendo alimentado, né, cara? De noite metendo pau no. De noite, o golpismo sendo alimentado o tempo todo, né? O tempo todo. Eles demitiam jornalistas de esquerda de todos os jornais, ficavam botando gente de Orkut, tipo, de Constantino, Renato Azevedo, Kim Kataguiri. A imprensa brasileira é a grande culpada pelo ovo do fascismo ter chocado, sim. Tá? Sim. Exatamente. E assim. Eu não viria nem só culpado e conivente. Eu não tô escutando o Caio, ele tá falando, eu não tô escutando ele. Isso é um problema. É quase um passatempo você pegar notícia antiga e ver eles apoiando a vacina, fazendo propaganda de antivacina, essas coisas de terra plana. Dando destaque, né? Dando um destaque assim que desnecessário, né? A coisas que como eu falei, eram desnecessárias, né? Realmente é de lascar, cara. O arco dramático do Brasil e o arco doutrinático, essa palavra não existe, eu sei, gente, mas eu vou usar ela porque vocês vão entender. O arco da doutrina... Você pode patenteá-la. Bolsonaro, olha aí, ó. O arco da... Inventar palavras é o novo, né, é o novo charme da internet. Mas essa é inovação. Olha aí, ó. Então, o arco doutrinático do Brasil, ele foi longo, cara. Foi longo, foi demorado, mas foi extremamente efetivo, né, cara? Extremamente efetivo. Não tem como não apontar e dizer justamente isso, né? E daí, voltando ao que você estava falando, que o bolsonarismo existia antes do Bolsonaro, é porque a galera estava só esperando alguém que se encaixasse no tipo de perfil necessário, pelo menos ao que eles acham, né? De uma discussão que, assim, ao meu ver, é uma discussão. Não, o que aconteceu e que é retrógrada em vários outros países, mas que no nosso aqui parecia tão atual, né? É justamente essa questão do. Eu aumento. Não, é que assim. Se eu voltar no tempo. Gente, mas sério, se alguém voltar no tempo e impedir o Marcelo Taz de pensar na ideia do CQC. Ele nunca pensou ele, no CQC. Não, ele... Calma aí, deixa ainda que a gente entra nisso aí. Deixa eu só concluir o meu pensamento. Com relação ao... CQC ainda tem o Super Pop pra fazer a mesma merda, né? Exatamente. Mas assim, tipo, estavam só esperando alguém que se encaixasse nesse perfil. E a discussão era, vamos aumentar a produtividade pra poder o país virar um país economicamente ativo, como os grandes países são, sabe? Vamos fazer o pessoal. Aí, o arco, olha o arco, ó. Em vez de falar assim, ah, vamos, sei lá, colocar três, vamos colocar, sei lá. É uma discussão que é bem antiga, que é um exemplo de projeto que tinha na Câmara, que não ia pra frente na época do Lula, mas existia já, que era a carga horária de 6 horas. Sabe? Em vez disso, a gente faz a reforma tributária para aumentar a produtividade no Brasil, para fazer com que as pessoas trabalhem mais e ganhem menos. Quer dizer, o arco tinha que ser o oposto, né? Tinha que fazer com que as pessoas trabalhassem menos, ganhassem mais, para ter qualidade de vida, né? E fazer uma sociedade mais justa. E ter tempo de gastar, né? E ter tempo de gastar e fazer o dinheiro circular. Isso. Exatamente, exatamente. Mas a economia que se prega é justamente oposta, né, cara, a isso, né? Essa visão, né? Porque é justamente para não atrapalhar a manutenção, eu penso assim, pelo menos, para não atrapalhar a manutenção dos países que, né, que são os ricos, né, cara? E aí entra Estados Unidos e China, né? Os dois. A gente acha que... Eu me divirto com a discussão no Twitter da galera pró-China e a galera pró-Estados Unidos, sabe? Tipo, como se os dois realmente, os países realmente, realmente se importassem com o Brasil. E não só com a si mesmo, sabe? Agora para fazer Lula. Americano, tu se importa com o americano em primeiro lugar, em segundo lugar, se puder, em terceiro lugar. Tá errado. Agora, sério. O chinês tá certo de se importar com o chinês, com o chinês e com o chinês. É o seu povo, você cuida do seu povo. O problema do brasileiro, desse governo atual do Brasil, é que, ó, primeiro lugar americano, segundo lugar americano, terceiro lugar os ricos do Brasil. Pobre que se lasca. Não, em terceiro lugar os chineses. Os ricos do Brasil eles não são brasileiros, tá ligado? Eles são americanos que nasceram no país errado. Não, é aquela frase. Não sei se ouviu uma frase mega racista. Que existe. Aí viajar pra Miami só pra pegar cidadania, aí voltar. É, isso é bem comum. Cara, tem uma frase muito racista que é o negro de alma branca. Dá pra adaptar que é o brasileiro de alma americana. Sim, batendo continência, né? Bolsonaro, isso. Né, cara? Batendo continência pra bandeira americana. É aquela cena do Bacurau, nós somos brancos que nem vocês. Não, você não é branco. Ah, essa cena é perfeita. Você é um mexicano branco. Nariz de essa cena é perfeita, essa cena é perfeita. E voltando aqui ao teu questionamento, Carizai, com relação a voltar no tempo, né? A gente ia voltar no tempo pra quando, exatamente? CQC, ele abriu a porteira pra uma geração que achava que aquilo era humor inteligente e que Bolsonaro era um tiozão maneiro, que Danilo Gentili era engraçado. Então, se a gente voltasse no tempo. Você lembra aquela postagem que sempre tinha na época do carnaval? Que. Não, na época do BBB de Facebook, que era assim: ah, e se tirasse BBB pra passar Dragon Ball? Fizeram, a gente volta no tempo, dá o dinheiro pra Band, a Band compra Dragon Ball. E passa Dragon Ball no lugar de CQC, porque o Marcelo Tais está ocupado fazendo alguma outra coisa. A gente muda essa parte da história. E não vai ter Bolsonaro, caramba, toda segunda-feira na televisão. Não ia ter, porque. Sabe o que não ia acontecer? Porque a questão é que a audiência lá no CQC naquela época era grande por conta do pânico na TV também, bicho. Você lembra que o CQC era quase como. Quase que uma resposta ao pânico na TV? Quase que uma resposta que eu digo que é porque. Era uma época que o pessoal tava gostando desse tipo de humor. Aí. O pânico era na RedeTV ainda, não era? Depois ele passou pra mãe. Isso, exatamente. Aí, 4 anos ainda foi. Sei lá, opinião, cara. Às vezes eu penso. Fala, Erro. É, a minha opinião é muito mais. É, o buraco é muito mais embaixo do que o CQC ou o pânico. Isso sempre teve presente na cultura brasileira. Mas às vezes eu penso. E aí a mídia meio que resgatou isso com um fim. Porque imagina, a gente precisa fazer a pessoa votar no candidato da oposição ao Lula. Só que o Lula, ele melhora a vida dessa pessoa. Então a pessoa não tem nenhum motivo lógico de votar no José Serra. O que a gente faz? Vamos apelar para o motivo irracional. O que é o motivo irracional? A religião, são os dogmas, os preconceitos. Aí eles faziam aquela. O que começou esse negócio de extrema-direita, de recrutar nazista pra campanha, fazer campanha, ah, né, aborteira, não sei o que, foi o José Serra. Aí o PSDB continuou nessa, achando que eles iam ganhar a presidência agora. Só que eles esqueceram que o Bolsonaro existia. Eles também subestimaram o nível de fascismo naturalizado na sociedade brasileira. Eu vou lembrar que em 2014, primeiro dia de Dilma, já tava tendo manifestação pra S assumir. Derrubaria ela e a S assumir. Já que, sim, eu lembro. No primeiro dia da eleição, eu vi alguém falando. Ah, eu apoiei. E agora, a gente tira. Cara, eu vi um chefe meu na época que eu trabalhava falando assim, depois do impeachment, né? Ligou pra um cliente lá, qualquer lá, sei lá, e falou assim, aí, gostou de ontem? Como se fosse, tipo, partida de futebol, tá ligado? Tipo, uma coisa extremamente decisiva pro país, uma coisa extremamente, sabe? O que é o impeachment da Dilma, né? E os caras... Sim, eu acho que eles vulgarizaram totalmente esse político pra conseguir dar esse nó. Mais escroto disso é porque depois da eleição, eles estavam querendo... Já estavam mandando tirar a Dilma, só que quem ia assumir não seria o AS de toda forma. E o PSDB entrou nessa de tirar a Dilma, que é pra AS entrar também. De golpismo, exatamente. Exatamente. Aí realmente descobriram... Aí descobriram que a democracia não funciona desse jeito, né? Tinha um vice lá, que era o Temer, né? Ai, cara, eu já falei, o futuro vai ser decidido pelo filho do Temer, pelo Michelzinho. Por quê? Ele é filho do Drácula, ou seja, ele é o Alucard, ele é o herói. O Alucard. Exato. Ele vai... Proteja essa criança, proteja o Lula. Deixa eu falar, não. Ele vai se juntar com, um dos netos do Lula, né? Que é. E uma das netas. E uma das netas da Marina, né? Aí tá tipo, show. O Alucard é Marina, né, cara? Ele também é uma mulher, né? Morre, né? Aí o Michelzinho deve ter um. Michelzinho deve ter uma foto gigante do Temer, do quarto, com as palavras, com aquelas palavras que o Temer disse. Vocês sentiram saudades de mim. Então ele falando, Die Monster, you don't belong in this world anymore. Vai, you don't belong in this world, uma parada assim que ele manda. Do Castlevania, o. Sim, sim. Deixa eu falar um negócio. O Michel Temer tem uma filha, assim, coroana, assim, tipo, 40 anos, 48, que ela trabalhou junto com o Fernando Haddad na prefeitura de São Paulo. Ela é de um casamento anterior do Temer. E ela é de esquerda e ela odeia o pai, porque parece que ele era alcoólatra e batia na mãe dela e tal. Então, eu cara, acho já que ela, tá... Eu acho, que ela é, eu acho que ela é o Alucard. É tipo a filha do Olavo de Carvalho, vocês lembram? Porque sim, tem uma filha que é grande heroína, grande heroína, planando o velho. Estou ligado que foi ela que... Plano, velho safado. Sim! É o plot twist, cara. Do sangue ruim brotou um herói. Adorei. Ah, vocês falando aí do Temer, né? Eu lembrei daquele meme lá do cara que botou assim, a foto do Temer e botou... Ah, o que é? Como é que é? Mas ele botou assim, uma mistureba de inglês com português, né? Aí ele botou aquela cena lá do Castlevania, que o cara fala assim, ah, o que é a humanidade, senão, mano, né? Aí ele bota lá, o que é? Como é, cara? Gravações clandestinas, né? Senão... Ai, muito bom. É. Cara, saudade do filme. Saudade do Temer, viu? É bom o pessoal falando hoje em dia, né? Temer, você nunca... nunca mais ninguém... como é que se diz? Tá, perdi aqui o time da piada. Eu estou velho, estou velho. 2021 a gente também vai ser saudosista do Temer. Sim. O dólar não estando a R$5, quem não fica saudosista? Não, agora se imagina se o país é esse mundo. Aí tá a gente velho lá, né? Igual o Han Solo falando com a resistência do futuro. Cara, as histórias são todas verdades. O dólar já foi R$2. As pessoas faziam churrasco todo domingo. O arroz era barato. É tudo verdade. As pessoas podiam ir pra Disney. Mano, se as pessoas lembrassem como foi o Brasil na época dos governos do PT, velho. Ia ser outro mundo. Ah, mas elas. É isso que eu acho bizarro, que ao mesmo tempo que o PT roubou 50 bilhões e deixou o governo quebrado, o governo Bolsonaro. Mas, o governo Bolsonaro tinha dinheiro de caixa, tava gastando dinheiro que não podia, ao mesmo tempo que não existia dinheiro de caixa. A Dilma e o Lula acumularam mais de 400 milhões de dólares. Bilhões de dólares em reservas internacionais. É, eles imprimiram dinheiro, basicamente. E aí o Bolsonaro já gastou uns 36 bilhões. coisa assim. É por isso que o Brasil não tá quebrado ainda. Eles estão torrando essas reservas. Aí o eleitor do Bolsonaro acha que o PT quebrou o Brasil e o Bolsonaro tá recuperando. Por isso que ele não tá investindo em porra nenhuma. É tudo que é narrativa, né? Tá rolando uma dissonância cognitiva muito grande na população. E a imprensa não tá fazendo nada pra acertar isso. E tu viu aquelas polêmicas envolvendo militar, que eles estão passando a mão mesmo, tipo, pegando dinheiro pra fazer escola que nem foi aprovada pra sair de papel, sabe? Pedindo é o que os brasileiros fazem, né? Não fale mal deles, porque eles são ótimos em capinar um lote, pintar árvore com aquela faixa branca. Não fale mal deles, são ótimos capinadores. Eu fui falar mal deles no Instagram. Aí veio um cara que está estudando comigo dizendo não, que os militares estão pensando na nossa segurança, que Cuba está se juntando tanto com a Venezuela para entrar em guerra com o Brasil e Estados Unidos. Caraca, isso é muito bom. Não, queria. Porque eu ia desertar. E o Brasil... Mano, se alguém me fala, Cuba vai invadir o Brasil, eu deserto na hora. Olá, irmãos. Eu colo com Cuba, na hora. Eu vou pro lado de lá. Tomara que o Brasil vire Cuba do Sul, né? Caralho! A bandeira assim, na hora, mano. O presidente vai ser o Esteban, pescador parrudo. Pescador parrudo. Pode crer. É muito bom. Eu vou ter que fazer essa montagem agora pro post do episódio Cuba do Sul. Bota o Ronaldinho Gaúcho do lado dele. Ela me lembra uma piada. Não sei se é a piada, mas se aconteceu. O programa de rádio, eles fizeram um concurso, né? Se você ligasse lá e descobrisse a charada, você ganhava um prêmio. A charada era a seguinte: um país que o nome é formado por duas sílabas, e uma das sílabas é uma coisa muito boa de se comer. O ouvinte ligou lá e falou, Cuba! Aí o radialista chegou e falou assim, pô, a resposta era Japão, mas você também acertou. Toma aí o prêmio. Parabéns, campeão! Ai, ai, piadoca do Arilto Toledo, muito bom. Já encaminhando pro final, alguém quer falar mais alguma coisa? Dá um recado? Eu só ia falar das múmias que foram descobertas hoje no Egito. Você quer dizer o fim do mundo, parte 3? Eles estão abrindo os sarcófagos. Sim, eles estão abrindo os sarcófagos e avisando as múmias. Então, caraca. O planeta está muito chocado com os vídeos. Como é? Como é que é? Eu vou te contar. Eles descobriram hoje em Saquara, lá no Vale dos Reis, eu acho, uma tumba lá com mais de 40 sarcófagos selados. E aí eles levaram lá pra uma tenda, chamaram a galera lá, fizeram uma grande aglomeração com criança. E aí eles abriram os sarcófagos e ficaram alisando as múmias lá, tipo, olha aqui, que tem a múmia. E aí o Twitter está horrorizado com isso. É, vocês estão ligados que isso aqui tá igual o gibi, tá, é saga, cada mês é uma saga, já teve a saga do Covid, a saga do fogo na Amazônia. Sempre na Austrália. Sim, a saga do fogo do Paraná. Outubro, então, vai ser a saga das múmias voltando pra finalizar o ano com a invasão alienígena. Maldição da múmia. Tá dizendo que, tá dizendo que o roteirista da realidade, ele tá igual a Marvel e DC, fazendo mega saga cada mês, assim. É isso? É o Scott Snyder, sim. Né? Já teve a invasão dos vírus no Brasil. A invasão do multiverso sombrio. Sim, não sei se vocês viram. Tinha uma notícia do que os caras tinham conseguido captar a energia do buraco negro e tal, não sei o quê. Um padrão que era como se fosse o coração. Era como se fossem as batidas de coração de buraco negro. Aí tinha só o meme em cima, tipo, ah, sentindo escuta um coração de buraco negro. Era foto do Galactus, assim, do lado, tipo, 2020, se prepare. Tá ligado que eles acham. Eles encontraram uma estrutura em volta de um sol lá. Que eles acham que a estrutura é artificial. É, invasão alienígena. Eles, não, é tipo, alguma outra civilização fez uma estrutura pra captar energia solar e tal. Só as teorias da conspiração lá, eu achei bem interessante. Imagina, não, imagina que chega dezembro, essa raça vem invadir a Terra, Aí tipo, tá o Mad Max, todo mundo já cheio de couro. Entendeu? Que... Aí o pessoal, olha, nós viemos em pa... Cara, o que rolou com vocês? Olha, seu tio. Aí vem só aquela imagem que é igual o Thor do Ragnarok, que ele tá de ponta cabeça. Então, eu vou te contar como eu cheguei aqui. Boa, boa. O mundo inteiro. E isso aconteceu tudo. Isso tudo aconteceu em 2020, né? Porra, um ano. Exato. Foi. Foi uma rotação do meu planeta pelo Sol, cara. Ai, ai, sensacional. Pior seria se o Alien fosse tipo o Luciano Huck da galáxia. Pô, vou salvar o seu planeta, mas você tem que cantar Roberto Carlos em cima do monociclo. Você tem que decorar a sequência de pi. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Depois dessa, eu acho faz que um... já tá pronto. Eu vou salvar o seu planeta, mas antes faz aqui um acelerador de partículas portátil, né? Vai lá. Cantando Marília Mendonça. Não pode desafinar e a plateia intergaláctica vai decidir se foi bom ou não. Que foi legal. Só tem que... Maestro Billy, som na caixa. Tá bom, gente. Vejo vocês aqui, que eu já tenho que puxar o bonde. Também vou chegar. Já vamos encerrar, já vou fazer encerramento, pô. Ah, vai lá, Gabriel. Vai lá, certo. E depois desse Luciano Huck da galáxia aqui. É, não tem mais o que dizer, a gente vai encerrando por aqui. E Errol, se despeça, meu amigo. Tchau, gente. Até a próxima. Oi. Nenhuma indicação? Indicação? Deixa eu pensar. Não morra, né? É, não morram, gente. A pandemia não acabou. O pessoal tá se fazendo de maluco. Depende ainda se 2021 for pior, né? É. Tipo. Agora, 2021 vai ter a Covid-20, né? Então... É que nem joguinho do Wing Eleven. Você lembra? Que saiu o 11 e... É, tipo isso. Todo ano vai ter a Covid-20. Então, é. Covid-2, a ameaça nunca para. Ah. É, como um direito, fortaleça o organismo. É, não vão pra bar, gente. Não peguem avião. É isso. Egon, Caça-Fantasmas da Turma. Merchan, despedida, indicação. Bem, eu gostaria muito de indicar Cuba. Se vocês tiverem a opção, tomem a vacina cubana, que aí ela vai transformar vocês em médicos, espiões, guerrilheiros cubanos. Vocês vão ficar com um chip. Vocês vão ficar muito bombados depois de tomar ela, porque ela reescreve o DNA. Vocês vão ficar com uma barba linda do Che Guevara. E como recomendação, que eu tô com eu e meu amigo Lupan, que vamos estar no futuro podcast do Super Hero Time, falando de Tokusatsu. E deu branco, pode continuar. O nosso mestre dos tesouros daqui, o Lupan, tem alguma indicação de se despedir da Merchan? É, Merchan, como o menino falou, né, a gente vai falar... O Super Hero Time vai começar daqui a alguns meses, dias, aguardem. E Tokusatsu, né? Novidades. E sobrevivam a 2000, a outubro, novembro, porque em janeiro terá um reboot. Faltam 3 meses. Pois é, outubro, novembro, dezembro. Só que o dezembro é aquele mês da calmaria, todo mundo esquece tudo, né? Natal é só festa, né? Dezembro aguarde um reboot aí que coisas piores virão. Ah, gente, esqueci de dar uma indicação. Depois da qualidade, gente. Gente, eu esqueci de dar uma indicação. Eu participo de um podcast de cinema chamado Lativeria Podcast. Se vocês quiserem me ouvir falando sobre filmes e DC Comics também, é só ir lá. Irei assinar. Vou até mandar o link aqui pra vocês. Beleza. Mande aí que eu vou ouvi-lo. E por último, o surfista, né? Valeu, galera. Queria agradecer por mais um podcast e o cachorro desgraçado não para de latir aqui de frente. E não se esqueçam, se existir um Galactus aqui nessa realidade, ele é como o Luciano Huck, só que em vez de comer os planetas, ele inspira os planetas, né? Com seu grande nariz, ele, né, suga todos os planetas pra dentro do, do orifício nasal dele. Então loucura, é isso. Loucura, loucura, loucura. Muita paz e tentem não morrer, por favor. E eu só queria pedir pra vocês seguirem a gente no Twitter, no Instagram. Todos os links vão estar aqui. E é isso aí, galera. Escutem Rota de Fuga. Vai vir um recadinho aqui da Queen Pri falando sobre a coalizão de podcasts. E até a próxima e se preparem pro reboot de 2021. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Valeu, galera. 2. Fugitivo, você já conhece os podcasts do Projeto Coalizão? Siga, compartilhe e ouça o Portal Rota de Fuga, o Planeta Vênus Podcast, os Super Amixes, o Plot Twist e os Lamentáveis. Estão disponíveis em todas as plataformas onde você costuma ouvir podcasts.